se liga, otário. Quem tirou, agora vai ser tirado. É pra muito doido, é pra muito doido. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Não é qualquer um que nasce um, dois, um. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. O rap é muito doido, é pra muito doido. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Não é qualquer um que nasce um, dois, um. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. É pra doido sim, não é pra qualquer um. Se tem ratatá, tem clicleque. Não vem que tem, só na paz também. Na velô de um trem, um, dois, um, vai além. Guerreiro vem que vem, o som já começou. Balada, drink, paz e amor. Ódio e rancor, dinheiro, sedução. Ambição, pecador, sente a dor, lei do cão. É muito sentimento misturado na caçapa. E aí? Aí neguinho chapa, o clima tá pesado na minha quebrada. O rap ameniza, loucura estampada. Na cinta quadrada, prata no pescoço. Estilo cabuloso, o som é nervoso, os mano apetitoso. O rap é pra doido, é pra doido, é pra doido. O rap é muito doido, é pra muito doido. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Não é qualquer um que nasce um, dois, um. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. O rap é muito doido, é pra muito doido. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Não é qualquer um que nasce um, dois, um. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Desafio pra mim. Quer é novidade, tem que ser doido pra viver realidade. Olhar no bolso, ver que não tem um real. Saber que vai morrer na merda só passando mal. Então você vai fazer a correria, realizar o sonho da Dona Maria. Geladeira nova, máquina de lavar, TV de plasma, Play 2, vamos lá. Só que de repente seu sonho é interrompido. Uma voz de prisão e um tapa no ouvido. Virou inimigo público número 1, na capa do jornal algemado. Não era isso que você queria. Comida azeda e cela fria. Não tem vadia querendo te dar. Não tem balada, não adianta chorar. É no balanço desse som que eu vou. Quem se ligou, se ligou, se ligou. Rap é pra doido, não é qualquer um. Guindarte é a força, artigo 121. Roda o cliff que eu tô nessa, vou no bonde. Derrotou light lá no beco, é o zombie. Não devo nada, mas não arrisco o pescoço. Rap é pra doido, sou doido e não sou louco. O rap é muito doido, é pra muito doido. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Não é qualquer um que nasce um, dois, um. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. O rap é muito doido, é pra muito doido. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido. Não é qualquer um que nasce um, dois, um. É pra doido, é pra doido, é pra muito doido.